Rádio Fiscar Notícias. Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar, agora 15 horas mais 55 minutos desta sexta-feira, 25 de agosto. Eu sou Eduardo Sotomayor e o Rádio Fiscar Notícias já está no ar. De acordo com os cálculos de uma organização não governamental internacional, no início desse mês, a humanidade consumiu todos os recursos que o planeta ainda poderia renovar em um ano. Considerando os recursos consumidos pela pesca, gado, agricultura, construção e utilização da água, que geram grande emissão de carbono, seria necessário o equivalente a quase dois planetas para suprir a demanda atual da humanidade. Caso não sejam adotadas estratégias de conservação desses recursos, as consequências previstas para os próximos anos, por especialistas, são a escassez de água, a desertificação, a erosão dos solos, o desaparecimento de espécies, além de outros prejuízos. Apesar de esta não ser a primeira vez que a Terra fica sobrecarregada, a cada ano esta data avança ainda mais. No caso do Brasil, a situação é ainda mais preocupante. No mês de julho, o nosso país já havia consumido todos os recursos que o planeta poderia renovar, ou seja, com uma média acima da taxa mundial. Com esse cenário, o Brasil está em 13º no ranking mundial de países que mais excedem a quantidade de consumo dos recursos produzidos pela Terra. Para falar sobre esse assunto, Luína Almeida conversou com o biólogo Fabiano Melo, que é doutor em ecologia e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Ele também fala sobre o que podemos fazer para mudar essa situação. Vamos ouvir. Professor, de acordo com a ONG Global Footprint Network, nesse mês de agosto a humanidade já consumiu todos os recursos naturais de 2017. O senhor poderia traduzir para o nosso ouvinte o que, que isso significa? Olá, Luína. Olá a todos. É um prazer poder falar com vocês. Bom, teoricamente, essa informação ela é realmente grave do ponto de vista de recursos naturais que a Terra possui e do quanto nossa capacidade de consumo está aumentando. Isso significa que a humanidade, ou seja, todos os seres humanos que existem no planeta, exigem do próprio planeta uma cota dos seus recursos naturais. Como nós estamos numa quantidade que está beirando 7,5 bilhões de pessoas, significa que nós, até agora, consumimos o que a natureza, ou seja, o que o planeta, é capaz de repor neste intervalo de um ano. Então, se a gente fosse consumindo de maneira mais gradativa, teoricamente, mais racional, o planeta teria que ter, então, esse um ano para repor o nosso consumo. Como nós consumimos mais do que a gente deveria consumir em relação à capacidade de reposição do planeta, é como se a gente esgotasse essa capacidade agora no mês de agosto, e que foi o que aconteceu. Então, a gente entrou no cheque especial. Já que o planeta não dá conta de repor isso até o final do ano, a gente teria que entrar nessa reposição do ano seguinte, o que, obviamente, é um perigo, pois o planeta tem sua capacidade limitada de reposição dos recursos naturais. E, professor, ano que vem, a humanidade não para de consumir. Já tem a demanda do ano que vem e o que faltou desse ano. Exatamente. Isso é preocupante porque, eu estava mencionando para você, a gente está adiantando essa data a cada ano, exatamente pelo aumento populacional, mas particularmente pelo aumento de consumo de cada cidadão. Exatamente isso que eu ia perguntar. Não é a primeira vez que essa data, que esse marco, que a gente já consumiu todos os recursos naturais que o planeta é capaz de repor antes mesmo do ano acabar. Por que que dessa vez é tão importante? Então, isso é importante porque a capacidade de reposição, ela vai se esgotando e pode chegar a um ponto, hoje, por exemplo, está em torno de 1,5%, 1,6% a capacidade nossa de absorver os recursos do planeta em um ano. Ou seja, como se a gente precisasse de um planeta e meio para dar conta do que a gente consome. E como cada ano que passa, essa data vem adiantando, significa que daqui a alguns anos, vamos precisar de dois planetas. E a gente sabe que não existe esse segundo planeta. O que nós temos aqui é finito, é limitado. Ainda que a gente considere recursos naturais renováveis, a gente sabe que, do ponto de vista do consumo, isso pode representar uma demanda de sobrecarga, que é essa questão que está acontecendo. E essa sobrecarga pode levar ao colapso. Então, isso é muito grave, né? Populações, comunidades, teoricamente países inteiros podem sofrer absurdamente com essa sobrecarga. Isso, portanto, é relevante e a cada ano que passa nós precisamos não só monitorar isso, mas eventualmente criar condições de que isso não aconteça. Professor, então, pela sua fala, a gente chega à conclusão de que há um risco real de que terras para agricultura, água e outros insumos que o planeta fornece para nós podem chegar a um ponto de faltar para os seres humanos. Exato. Mesmo que, como você falou, né, a gente considera que a água está aí presente, a gente considera que o ar, teoricamente, ainda está não poluído o suficiente para nos causar problemas, mas à medida que a gente cria essa demanda por água, à medida que a gente cresce a cidade, esse ar vai ficando mais poluído e a água vai ficando cada vez mais escassa ou mais poluída, e com as mudanças climáticas, essa distribuição de chuvas pelo planeta está alterando, certamente regiões que, por exemplo, chove muito, passarão a ser regiões mais secas, ou regiões que tinham qualidade de água boa passarão a ter uma água prejudicada, poluída, exatamente por conta desse aumento na demanda. Então, o risco é esse. Não que os recursos deixarão de existir. Até certo ponto, não é somente essa lógica. Claro, recursos naturais não renováveis, a gente vai consumindo até acabá-los. Um dia eles deixarão de existir. Isso a gente fala principalmente em relação aos minerais mais essenciais que a gente tem. Aí entra todo esse processo da cadeia produtiva, de reciclagem, de reutilização, que será, né, muito necessário no futuro próximo. Aliás, nós já estamos fazendo isso, mas ainda numa escala muito tímida. Professor, eu justamente gostaria de perguntar. A gente sabe que é necessário um engajamento governamental para que novas políticas públicas sejam implantadas e que haja uma maior preservação desses recursos. Mas e as pessoas comuns? O que elas podem fazer para amenizar essa situação? É uma ótima pergunta, Luína, porque a gente precisa ter a plena noção de que as nossas atitudes, por mais insignificantes que elas possam parecer no contexto global, elas são muito importantes pelo trabalho de formiguinha que a gente desenvolve quando atua ou quando age dessa maneira. Então, a primeira coisa é a gente ter uma noção melhor do nosso nível de consumo. O que é realmente necessário a gente consumir e em qual quantidade a gente deve consumir? Quando a gente parte para uma compreensão melhor desse nosso consumo, que a gente chama de consumo sustentável, a gente diminui drasticamente a pressão sobre recursos. A gente diminui as idas para o supermercado, a gente diminui as saídas de carro, a gente diminui até certo ponto todo o que a gente chama de pegada ecológica, que é a exigência que a gente tem dos recursos naturais. Então isso qualquer um de nós pode e deve fazer a qualquer momento e manter isso como rotina, né, para a nossa vida toda. Isso é o ponto, acho que, mais relevante. E a outra questão é exatamente a aplicação que a gente pode fazer, né, dessas atitudes para que a gente possa replicar, para que a gente possa, na verdade, repassar isso para as outras pessoas. Então, o consumo sustentável é o mais importante do ponto de vista da nossa contribuição. E a gente pensa, né, como os países em desenvolvimento, em relação aos países envolvidos, a relação ainda de consumo, ela é desequilibrada. E a desigualdade social acaba contribuindo muito com isso. Então, isso é um outro fator que aí a gente tem que apoiar as políticas públicas que vão levar a uma melhor distribuição de renda, ao mesmo tempo que a gente tem que acompanhar, né, os políticos e os países, de modo geral, cobrar um pouco esse controle também do ponto de vista de crescimento populacional. Ainda que seja um tabu em muitos países, é importante a gente ter noção de que tudo pode ser facilmente melhorado ou beneficiado quando a gente tem uma diminuição razoável, né, do crescimento populacional humano. E isso ainda não é uma tendência, né, real. Apesar da gente ter diminuído o ritmo, o planeta ainda cresce, né? Em termos populacionais, a gente está crescendo a cada ano e a previsão é que a gente chegue entre 9 a 11 bilhões de pessoas até 2080. Ou seja, isso já vai representar uma sobrecarga absurda em relação aos nossos recursos. E por fim, a gente também ter essa contribuição no processo de reciclagem. Conseguir fazer uso de produtos adequados, e aí a gente pode ter uma importância significativa, que é existir, vamos dizer, aquele selo verde dos produtos, produtos orgânicos, produtos que respeitam a natureza, comprar produtos dessa forma, que são feitos assim, para a gente valorizar, inclusive, essa cadeia produtiva, né, que consolida esse selo verde no nosso dia a dia, e, ao mesmo tempo, contribuir para que o que a gente consome seja o máximo possível reciclado. Isso é real, isso é coisa do nosso cotidiano. Se a gente aprende a fazer isso, a gente diminui drasticamente a exigência de recursos naturais no planeta. Eu acho que a gente precisa ter essa certeza. Cada um de nós pode fazer o seu papel. Se cada um fizer, certamente no todo nós vamos contribuir muito para manter esse planeta tão agradável como ele é hoje, não só para gerações futuras, né, mas particularmente para nós mesmos. Com as mudanças climáticas em curso, é bem provável que todos nós vivos, né, com média de idade aí, que nasceu, por exemplo, nas décadas de 60, 70 ou 80, nós ainda vamos sofrer esses impactos. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir esses impactos e manter o planeta o mais saudável possível é importante. E aí o meu recado é isso, cada um pode fazer o seu dever de casa. Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias. E como se não bastasse toda essa situação preocupante, o governo Temer convocou as mineradoras a uma nova caça ao ouro na Amazônia. Isso mesmo, o governo de Michel Temer acabou, por decreto, com uma regra que destinava uma imensa reserva de cobre na Amazônia apenas à exploração estatal, abrindo caminho para a mineração privada. Trata-se da Renca, a Reserva Nacional de Cobre e seus associados. Uma área com alto potencial de ouro e outros metais preciosos, que fica entre o Pará e o Amapá, com mais de 46 mil quilômetros quadrados, uma área pouco maior que a Dinamarca. Para ambientalistas e especialistas, a medida ameaça duas reservas indígenas, um parque nacional, uma floresta nacional e uma estadual, e outras quatro reservas ecológicas que compõem a área total da Renca. Liberada a área para exploração, o próximo passo será leiloar a região. O governo afirma que todas as áreas de proteção serão mantidas, já que a legislação não permite a exploração nesses locais. Mas na prática, todo mundo sabe que pode não ser bem assim, pois a mineração pode ser a porta de entrada para outros interesses, como abrir rodovias, atrair madeireiros, ou seja, é uma ameaça para essas unidades de conservação. Segundo o governo, o objetivo da medida é atrair novos investimentos com geração de riquezas para o país e de emprego e renda para a sociedade, e que acredita-se ainda que a medida poderá auxiliar no combate aos garimpos ilegais instalados na região. A notícia sobre a extinção da Renca foi indigesta não somente para os ambientalistas. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, protocolou na tarde de ontem um projeto de decreto pedindo a suspensão da portaria que extingue a Renca. Randolph afirmou que também moverá uma ação popular contra a medida de Temer. Da Califórnia, a modelo Gisele Bündchen, que volta e meia se pronuncia nas redes sociais sobre assuntos ligados ao meio ambiente, disse em sua conta no Twitter que a medida é uma vergonha. Abre aspas, estão leiloando a nossa Amazônia. Fecha aspas, escreveu a modelo. Você já se perguntou se, depois de passar por tubulações que podem ser antigas, como será que fica a qualidade da água que chega até a sua casa? Cientistas da UFSCar estão desenvolvendo um protótipo de baixo custo para monitorar a água em tempo real. A jornalista Kelly Godoy foi conversar com José Tundizi, pesquisador em ecologia e recursos naturais na UFSCar, e com o professor Filippo Guglielmo, docente do Departamento de Física da Universidade, para saber mais sobre essa novidade. Vamos ouvir. Todo mundo sabe que a água sai da estação de tratamento, né? Mas com qual qualidade ela chega nas casas? Ninguém sabe. Isso não é em São Carlos ou no Brasil, é no mundo inteiro. A água é tratada, distribuída através de canalizações para todos os munícipes, mas ninguém sabe o que acontece entre a estação de tratamento e a casa. Pode não acontecer nada, o que é ótimo, mas também pode ter, por exemplo, canos fraturados, com entrada de bateria em suspensão, com material tóxico, por exemplo. Para monitorar a qualidade da água que chega nas torneiras, cientistas da UFSCar estão desenvolvendo esse protótipo. Sondas vão emitir informações em tempo real. Uma sonda que é desenvolvida com tecnologia aqui, sonda brasileira, e permite de ampliar os parâmetros medidos dependendo da quais são as necessidades. O protótipo vai funcionar com um equipamento de pequeno porte, né, onde ele vai ser colocado ou nas tubulações de água para a medida da qualidade de água nessas tubulações, ou na superfície de represas, de lagos, de rios, ou até mesmo em lugares onde possa ser acessível fazer as medidas em água subterrânea. A ideia é de que a tecnologia tenha um custo mais acessível. O diferencial desse protótipo brasileiro é que nós vamos fazer a um custo muito mais baixo com a mesma sensibilidade. Esse custo vai ser aproximadamente de 10 a 15% o valor do custo total. Por exemplo, nós podemos produzir um equipamento por R$4.000, quando o equipamento normal importado custa 40, 50 mil. E como vários sensores serão instalados na rede, é possível fazer ações nos pontos onde foram encontrados problemas. Ou seja, a água de cada setor da cidade vai ser monitorada de perto. Se houver, por exemplo, uma contaminação detectada por esses sensores, né, ações podem ser imediatas. Agora não tem como saber e não dá para saber. Então a ideia é que a gente possa ter condições de, ao transmitir em tempo real, nós suscitarmos uma ação imediata do setor público para corrigir o problema. A água é um bem precioso e a gente precisa valorizar esse tipo de recurso. Tem mais informações na TV UFSCar em www.facebook.com/TV UFSCar. Entre lá, siga a página, assista ao vídeo e convide os seus amigos também para curtir e ficar por dentro das novidades. Uma geladeira cheia de guloseimas para engordar a alma e saciar o conhecimento, para refrescar as ideias. Uma geladeira com informações e viagens incríveis. Com Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, essa é a Geladeira do Saber, que a partir de amanhã, dia 26, oferecerá todas essas possibilidades à população de São Carlos. A Geladeira do Saber é um projeto de incentivo à leitura promovido pelo Sistema Integrado de Bibliotecas do município. A população poderá retirar, trocar e doar livros sem a necessidade de um cadastro formal. Não haverá um responsável pela geladeira e as pessoas vão poder pegar quantos livros desejar. A carcaça de uma geladeira velha foi customizada e os livros vão estar à disposição da população sem burocracia. Semanalmente, essa geladeira será abastecida com obras dos mais diferentes gêneros, entre elas literatura, autoajuda, crônica e poesias. O projeto visa incentivar a formação de leitores, despertar gosto pela leitura, abranger o conhecimento por meio da leitura e ainda incentivar todo mundo a compreender e utilizar melhor as regras ortográficas da língua portuguesa. A primeira Geladeira do Saber será inaugurada nesse sábado com uma grande festa na Praça do Mercado, a partir das 9 da manhã. A população poderá conhecer a geladeira, trocar livros na Feira da Barganha, cortar o cabelo e fazer as unhas com o Instituto Mix, além de medir a pressão e fazer teste de glicemia com os técnicos do Senac. Participe! E atenção, estudantes universitários, na próxima terça-feira, dia 29 de agosto, a UFSCar realiza a sua 14ª Feira de Oportunidades. O evento aproxima estudantes e empresas que oferecem oportunidades de estágio e programas de trainee no mercado de trabalho e também para esclarecer dúvidas relacionadas às carreiras. Ao longo do dia, haverá cerca de 20 estandes de empresas, como a Astra, o CIE, o Banco do Brasil, Santander, Motorola, a P&G, dentre outras que já confirmaram presença, que vão apresentar os seus trabalhos e as suas políticas de estágio e treinamento, além de cadastrar os estudantes interessados nas suas oportunidades. A participação na feira é gratuita e aberta a todos os interessados. Não há necessidade de inscrição prévia e o evento acontece das 8 às 18 horas no saguão inferior da Biblioteca Comunitária, a BCO da UFSCar, que está localizada na área norte do campus São Carlos da Universidade. Tem mais informações no site www.feiradeoportunidades.ufscar.br. E uma última informação, também na próxima semana, no dia 30 de agosto, acontece no Teatro Municipal de São Carlos mais uma apresentação da Orquestra USP Filarmônica. É de graça e os ingressos podem ser retirados no Centro Cultural da USP a partir da próxima segunda-feira, dia 28, ou no próprio Teatro Municipal no dia do evento. É imperdível. E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais. Este foi o Rádio Fiscar Notícias. Continue com a gente.